Equador, muito bom dia, São 4753, sinal do Escoeira 10. 4753, diante, pouso autorizado no 0150 graus, 1:19, pista de 1 da molhada. Rotan 4753. Vive pouso, 4753. Era mais que cima de tudo que passa no momento. Rotan 050, Alfa de Lai. Gente. Desde meu pé, o altímetro 1920 autorizado o final do procedimento ILS X-ray, pistão 1900 em forma estabilizada. ILS autorizado 2000, chamando estabilizado o internet 890-092-1000, gente. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero, passarão do 2223. E manter no zero, 2223. Chame controle, 1208, bom dia. 208, bom dia. controle, muito bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, está falando, colagem sobre a Via Tuca, para nível de voo 350. Via Tuca 350, vai afetar uns desvios aqui à esquerda, devido nebulosidade. O que é a 4234, a Tose Jus, está autorizado na área da Tujama. Tose Jus, Jama, Azul 4234. Oscar, táxi autorizado, reporte para ingresso, pista no 7, Golf Kilo Oscar. Confirmando a aeronave que modulou? É, cruzou uma válvula, prossiga. Contato rural da colagem sobre a Via Arbona para nível de voo 180. Passarei 2023, Via Arbona 180, informa que não cumpre o gradiente, senhora. Continue a descrição da altitude do distrito sobre sem restrições para nível de voo 180. Atenção 80 sem restrições, passarei 2023. Cadê o voo 0902? O 0902 completo o sinal do procedimento, chame o trem 182, sinal 95. Diz, vai falar que você pode chamar agora, tá? O Wolf Mosca, devido ao aeronave com prioridade para decolagem, solicito que o seu ingresso via pista e libere lá na novembra, efetue o giro naquele ponto entre novembro e maio, onde tem um espaço maior, para priorizar a saída da aeronave para a retaguarda, ok? Pula no pátio 4, se o senhor preferir. Ingressar via Oscar, ingressar no pátio 4, efetuar o giro e retornar para Oscar. Ela fica a seu critério, que for mais favorável. Correto, obrigado. Zulu Novembro, seguindo no táxi, atento de aeronave à frente, que vai ingressar no pátio 4 para liberar a pista. É com o Zulu Novembro. Foi Salvador, voo no 092. Ano 092, centro do tráfego, vento no 60 graus, uma dúzia nós, pista Honda, pouso autorizado, gol 1092. Telefone, pista 0, gol 0092. Tenha posição na cabeceira no 7, tráfego na final da 0, efetuando o pouso. 223, calma que ainda não é possível cumprir o professor de saída agora, polícia manter para 160 agora. Gente, passageiro 223, aposto como é possível de duas vezes o telefone. Gente, 223, eu passarei a sua galera. Oscar. Ono 092, solos 48, libere a direita, chame solo, frequência 1219. Sou 19, direita, pegada agora. Zulu November, decolou os 48, reporte farol de Tetuã, Zulu November. Reportando farol November. Boa, tô ótimo. Gente, aguarde só pra liberar a frente ali, que eu vou liberar sua decolagem. Só um instante. Chame centro Recife, 126 decimal 85. Caso negativo, 125 decimal 45. 225 decimal 45, bom dia. Papapapa, Alfa Charlie Mike. Chame centro Recife, em 126 decimal 85. Caso negativo, 125 decimal 45. 126 decimal 45, 45. Kilo Oscar, vento 140 graus, 109, decolagem autorizada, pista 17, Golf Kilo Oscar. Eco Zulu November, farol de Itapuã, chame o controle, frequência 1208, Eco Zulu November. 08, Eco Zulu November. Eco Zulu November, bom dia, manter essa primeira visão no meu país. Confirma a prioridade para o destino. Zulu November, autorizado, vai direto ao destino, subida para o 065, a reposta atingindo. Continua direto em acelerando o 065, vai continuar. Zulu, estou confinando com 3 milhas na trilha. 610 milhas apenas, 2003. 610 milhas, 210 milhas, confirme. 10, confirme. Copiado. É o nome do Zero, copiado. Autorizado a alinhar, decola de imediato o Mike Acuzu. Autorizado a linha, decola no 7, vento 150 graus, 109, Mike Acuzu, reporte fora do solo. Kilo Oscar, chame agora o controle, frequência no 208, um bom dia. 208. Capitão Augusto Quilosca, bom dia, contato Rayan Decolagem, suba via Momo para nível de voo 100. Nada Momo, 100, Golfo Quilosca. Golfo Quilosca, está livre de restrição de altitude. Livre de restrição de altitude, Golfo Quilosca. O caminho é direto código. Direto código, confirma? Qual é o seu lugar para o destino, um Golfo Quilosca? 7, graças a Deus, é o Golfo Quilosca. Passei na 3 direto no destino, Golf Quilógico. 349, Sareta, Golf Quilógico. Tinha autorizado o Vagreto CA 9000 Alfaveta. CA 9000 Alfaveta, Golf Quilógico. Passou 4981, está lá no Faro Cruz. Passou 4981, com o que se forma a frente de contato tal, se continua no amigo 10995. Tudo pelo 53, mantém a reta até atingir o litoral. Reporte passando através do farol de Itapuã, mais eco Zulu. Oi, para a patroa para o farol de Itapuã na Fabrega Torre. Mantenha no escuta ainda, guardando transferência e controle, Mike Eco Zulu. Zulu. Salvador Flower, good day, Azul, 4982, Stabless, approach, landing gear, non-checked. Good day, o Azul 4981, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 10 knots, runway is red. O Azul 4981. Left, landing runway 10, Azul 4981. There is a chopper on short ride, subset. Roger, Azul 4981. Zulu, chame o controle agora, 1208 até a volta. 1208, o Mike é o Zulu. Salvador, bom dia, Azul 2783, posso contar a rodada. Bom dia, mantenha a ponte de espera, Azul 2783. Salve. Tá com o meu Mike é o Zulu, mantenha a fogueira de voo visual, no meu teste do Axé, eu confirmo ir a voar e retomar no aqui. Você ainda consegue quantas milhas na prova 2063? Pode manter a 280, se você quiser preferir. Na verdade, você precisa que você voe a Alessa inicialmente para preparar as aeronaves e a chegada do MEND e depois a preparação será utilizada para ir ao seu destino. Ciente, 2223, eu vou a Alessa para 303. Até o busco e onço quando possível estimado de pouso. Só um minuto, Sareta. Preso autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. 3 no zero, Sareta, o gosto, eu acho. Eu não dei nenhum no zero, copiar. That 5-6, take the first to your right and ground control 1-4-9. That's right, 1-4-9, 1-9-8-1. 783, autorizado a decolar, pista 10, vento no 50 graus, 0 retrato. Decolagem autorizada, 273, vento. Colado aos 5 logs, chama agora o controle de Salvador, 120, desta 8. Bom dia, contato Ronda e Colágio, suba via Arbo 1 para nível de voo 160. Via Arbo 1, voo 160273. Lógico, plano ISR cancelado agora 1100. Tudo sobre a área de voo visual para 1105, resposta atingindo. Seria um som chamado de pouso? Copiado, agora me chamo STL, matrícula 1, obrigado pela consequência, bom voo. Já autorizando a lei, essa identificação do câmbio de voo 0500 via chegada para o Maitena. Do 26, autorizado o vale do destino. Zona de conquista 22. Meu nome é 3-1-2, hoje vai ficar. Para 2 mil, o time que não é 0 de 0. 2 mil, o time que não é 0 de 0. 3, 1, 2, autorizado o final do procedimento, ele é suspeito. Sono 0, sono estabilizado. Sono estabilizado na Splane 1, 0, será 3, 1, 2. Azul 7, 3, 1, 2, mantém o perfil de saída. 7, 3, eu matei. Mike Victor Alfa, por aqui. Número 44, com 2 a bordo, decolagem Serra Índia, Eco-Índia, está com 0115 no transponder. Está com o Fran de Paris, que vai manter o litoral da Bahia de São Vicente. A gente confirma a localidade de posição em Eco-Índia. Aceita o posto final, Serra Índia, Eco-Índia, Mike Victor Alfa. A gente manter sobre o litoral, após Paris, sobre o voo. Certo, talvez Paris, vai manter sobre o voo, Mike Victor Alfa. Operação autorizada em ingresso, pista 1 no 7, reporte aéreo do ponto, cabeceira no 7. Entra no hotel, autorizado em prática, está 1-7, dentro dos 5 graus, 1-3-2. Azul 7-8-3, chame certo, vem 5, chama 2, 1, decimal 0, caso não vai ser 1, 2, 8, decimal 8. É 0, 0, 2, 4. Chamei minha 312, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1 no 8, 95, chame minha 312. Tomei o Vitor Hotel, decolado 1-4, chame agora o controle Salvador, 120, decimal 8. 108, vamos tratar. Torre Salvador, bom dia, chame minha 312, final 10. O Chalé 6-2, bom dia, curtindo a aproximação, reporte de visual capista, palma, chuva sobre o campo. Palma, visual capista, Chalé 6-2, quem está? Chalé 6-2, palma sem tráfego, Papa Alfa 3-4, decolado da pista auxiliar, não interfere o seu pouso. Passando pela sua direita, setor sudoeste. Passa em do tráfego, já tem um campo à vista, espera 63, 12. Chegou a 63, 12. Visual com a pista? Afirma, visual, espera 63, 12. Chegou a 63, 12. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 5, 0 graus, ou no 9. Autorizado pouso, 1, 0, espera 63, 12. Algum momento de direção, quando você sabe se o apelido é para o destino. Não, para o destino, Félia, está 10-7-6. Gente, após passar 2 minutos, eu vou utilizar o destino, Romeu Vitor Hotel, e quando possível, ser chamado de voo. É, Chatel, 2000 para o destino. Então, 3604, bom dia, a sua identificação de sapato no país via chegada Banff, altímetro 1921. Pessoal, 121, décimo 9. Resposta, quando livra a pista, e eu livro a sua 219, que é a minha 312. Puxa, da minha 312, por gentileza, confirme a condição da pista, molhada, escorregadia? Afirma, tá molhada. Só Controle, uma noiva pela terra, espera um chamado para Guana 2, Guana 3, 0, 0. Guana 3, 0, 0, copiado. Azul 2746, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento 1 no 50 graus, 1 no 2 mares. Autorizado alinhar e decolar, azul 2, bom dia, cruzado alinhar e manter que está no lugar. Bom dia, sem identificação. 796, decolado 123, chame agora o controle Salvador, ano 20, 208. 208, azul, 2796, já. Até o meio descida para o número 500, peça para o visual, loja em Salvador, 921. Foi Salvador Azul, 2796. 2796. Contato com a decolagem sobre a Via Conde para o nível de voo 170. Via Conde 170, azul 2796. Autorizado na colagem, estou zero, vento 1, 70 graus, 1, 3, 9. Vindo a colagem, aparece ali. Hotel do Paris, Victor Alfa. Esse é do MEC Victor Alfa. Salvador Azul 2796. 2796, precisa. Com informações, estou 030, uns 10 milhas aproximadamente. 2796, copiado, voe 030, quando possível, retorne para o Visconde, o Azul 2796. Ciente, autorizado, e quando possível, retorne para o Azul 2796. Quanto ao 304, do serviço no pé, autorizado final do procedimento ele é sexto e pista na zona estando estabilizada. para 1131, sobre montanha, sobre a área de voo visada 105, ao meu Vitor Gatel. Vitor Gatel, sequência livre do apoio. Bom dia, São Luís, contato Radar 1800 Oeste, Salvador, vou interceptar a chegada a mão. O 1372 está no centro do Recife, na frequência 126.85, mais negativo 125.45. 225.45, bom dia, obrigado. 3304, estabilizado, mais negativo. 3304, completo o procedimento ILS Extraction, tem 198.95. Na escuta do apoio. Afirmativo, na estruturação entre 3304. Entre 3304, continuamos a situação, ajuste no 021, reforço visual com a pista. A última nave que pousou, reforço com a pista está molhada, salve sobre o campo. Que eu vou deixar para 500 pés.